André, então, foi legal você retomar isso, porque assim, quando eu falei dos 40 dias, foi no sentido de que, não de que ele se bastava, mas de que a gente tem um vício de pensamento, é algo típico do pensamento ocidental, talvez só os antropólogos foram quebrar um pouco isso, principalmente Pierre Clastres e talvez Marcel Mauss. A gente pensa pela escassez, a gente pensa pelo que falta, pelo que não tem, pelo que precisa, pelo que vamos construir. E nesse sentido, a gente talvez esquece um pouco de pensar o que tem, o que existe, né? Ou, para usar uma expressão meio brincadeira aí, do que temos para hoje. E é em torno disso que as lutas se dão, né? Eu acho que uma potência desse mundo onde caibam vários mundos, como falou o Jean aqui, né? Tá justamente a partir do momento em que se abandonou essa grande teleologia histórica da transformação final e do grande futuro, e se pensou que as lutas pontuais são muito importantes, né? Então, os zapatistas lutavam por um terreno muito específico e cunharam a versão contemporânea de algo que remete à própria tradição anarquista, né? De que mudar o mundo sem tomar o poder. Todas as outras grandes lutas que vieram depois estouraram a partir de questões específicas. Até hoje, se tem uma grande controvérsia se era pelos 20 centavos ou não. Eu sou um dos que defende. Isso foi tão potente justamente porque foi por conta de 20 centavos. E começou a dar merda quando se começou a falar: oh, não é por 20 centavos, é por direitos, não é por 20 centavos, é pela PEC, não sei o que lá. Aí deu no que deu, né? Então, quando eu falo, eu concordo totalmente com o Jean, está na hora da gente pensar a fragilidade de a gente não conseguir manter isso, né? Quem dera os 40 dias fossem 80, fossem 160 e assim por diante. Mas a gente precisa pensar no que foi possível fazer. Em relação à articulação das lutas, seria uma longa história, mas a gente sabe muito bem por que não tem articulação do Parque Augusta com o Moinho, por que não tem. Entendeu? A gente não pode aqui também bancar o um intelectual neutro e dizer assim: ah, a gente não sabe. O Moinho teve lá. Não, não é questão de não é, não é. Assim, existem sim questões afetivas, subjetivas, né? Existe essa bobagem que eu também concordo com o Jean, assim: ah, o centro é a periferia, o Parque Augusta é de classe média, não é de classe média, né? Bom, eu não consigo pensar um lugar mais propício para se pensar uma transversalidade de luta do que um espaço no centro da cidade, né? Dá para pensar a questão das mulheres, dá para pensar a questão dos negros, dá para pensar a questão da moradia, da especulação imobiliária, tal. Mas, enfim, também, e aí pegando uma coisa que para mim também é muito importante, que a Alana falou, talvez a grande jogada das relações de poder, né, da economia do poder, é justamente poder disseminar de que os nossos problemas são nossos, né? De que, ah, então esse é o meu problema é mais importante que o seu. Enfim, então, se de um lado a gente tem que abandonar essa paranoia unificante, né? Porque toda vez que se discute esquerda, assim: ah, temos que unir a esquerda. Não, eu acho ótimo que tenha lá o Moinho lá, o Parque Augusta aqui, o pessoal do CATSU lá com o pessoal do Fluxo resistindo. Se em algum momento essas lutas vão criar interseções, pô, que bom. Se não criar também, a gente não vai sair tipo Messias dizendo assim: ó, vamos lutar junto, tal. Quando der, a gente está lá; quando der, eles estão aqui, né? Na verdade, eu acho que o que falta é. O que falta, né? Não é o que falta, mas assim, o que existe, ou o que Junho colocou, né? Já me chamaram de junhista, mas enfim, não é por isso. Mas o que Junho colocou é que, cara, é justamente a multiplicação de diversas lutas pontuais que vai poder desestabilizar. Nesse sentido, eu discordo da questão da estratégia. Eu acho que a gente precisa de um pensamento anti-estratégico. Tipo assim, ah, então é isso, agora o que interessa é, sei lá, garantir que não se saia a reforma do ensino médio. Então vamos ocupar todas as porras das escolas até os caras desistirem. Vitória. Entendeu? Ah, depois de tudo que aconteceu, aumentou de novo a passagem e tal, mas naquele momento, quando o pessoal foi para lá, a passagem baixou, né? E por que que se bota uma cortina em torno disso? Porque é óbvio que não interessa a ninguém aí no campo do poder público, não interessa nem à esquerda nem à direita, a ideia de que uma mobilização popular na rua derrubou a tarifa. E isso é um fato, isso não é uma interpretação. A tarifa caiu. Depois que aconteceu, foram outros 500, né? Ou outros 20 centavos. Mas aí, a questão é que a tarifa caiu. E é o que a gente não tem, né? Também já foi feliz em lembrar, assim, Cristiane, Exarcha. Aí a gente cairia, eu só vou jogar mesmo a provocação, a gente cairia numa outra discussão que é transversal ao Parque Augusta, que é assim, diferente da Europa, que tem virado um grande museu a céu aberto, né? Então eu acho complicado, né? Teria uma longa conversa sobre o que a Alana falou sobre a Espanha, tal, porque a Europa é outra coisa, enfim, aquela coisa maravilhosa que a gente viu essa semana em Hamburgo. Aqui, pelo menos, eram uns 10 corpos enterrados, no mínimo, sabe? Meu, briga no estádio, os cara, a polícia meteu um tiro no peito no torcedor do Vasco, tipo, aqui é outro... Aqui a parada é outro negócio, né? E aí o que teria, que eu falei que ia jogar e não vou desenvolver, é, além de todas essas questões dos cuidados, de onde a gente levar as crianças, da gente pensar, sim, nos usuários de drogas, eles não são monstros, eles não são... Né? Muito pelo contrário... Né? Crack não é droga de mendigo, tem um monte de gente fumando aí no, nas coberturas. Você acha que movimenta 60, 70 a pau, que o PCC é uma puta empresa, que nem o PCC movimenta aquilo lá só com dinheiro de mendigo? Por favor, né? Então, pensar isso, mas assim, pensar que dentro de toda essa história da especulação e tal, a gente vive um processo absurdo de militarização do espaço urbano, sabe? Assim, absurdo, absurdo. Qualquer coisinha, qualquer evento, um jogo de futebol mobiliza um corpo policial maior do que guerra. Né? A gente viu aí recentemente o IPEA lançou o Atlas da Violência. Morreu no Brasil, no primeiro semestre de 2007, mais do que todos os atos terroristas somados no mundo. No mundo. E assim, morre por bosta. Morre por bosta. É porque é briga de torcida, é porque estava no lugar errado na hora errada, né? Tem até uma piada meio mórbida, assim, né? Que no Rio você não precisa nem mais... Não é nem mais a luta por viver. Você precisa tomar cuidado para ver se vai se conseguir nascer. Porque o moleque tomou um tiro dentro da barriga da mãe dele. Nasceu com problema porque ele tomou um tiro dentro da barriga. Então, aí é uma outra discussão que é mais hard, que a gente devia fazer em algum momento, né? Mas que passa também por essa questão do centro. Porque é isso. Na verdade, o limite... O que talvez unificasse o Moinho, não é assim, vem Moinho, vem... O que unifica o Moinho, a Cracolândia, o Parque Augusta, tal, tal, tal, é justamente que para a produção desse espaço gentrificado, dessa especulação imobiliária, isso está sendo garantido na porrada. E talvez aí sim caiba uma discussão mais interna ou uma discussão mais em torno do Parque Augusta, é que por todas essas questões, o movimento do Parque Augusta está numa situação um pouco mais privilegiada em relação a isso. A gente viu como a polícia agiu na desocupação ali. Não foi igual foi no Moinho, onde eles foram lá e tacaram um tiro no chiclete que se apavorou e se escondeu dentro do barraco. Porque ali, aquelas vidas não importam. Né? Aquelas vidas são matáveis. Aquelas vidas não são passíveis de luto. A vida de qualquer pessoa que está aqui é passível de... Quer dizer, da grande maioria das pessoas aqui é passível de luto. E aí é uma discussão um pouco mais hard. Mas que eu acho que a potência seria essa. Seria, ó, não ficar dizendo assim, ó, talvez a única parte que eu discordei da Alan, assim, a periferia não é a cidade real. É tão cidade quanto é a cidade aqui. Agora, o que acontece lá por lá ser lá e o que acontece aqui por aqui ser aqui. Talvez a discussão tenha que ir por aí. Oi, eu sou a Mariana, sou do movimento da Praça Roosevelt e eu queria dialogar com a Letícia e com a Cássia bastante da questão da militarização, assim, que a gente tem sofrido. A Roosevelt tem uma associação de moradores, que é a Macon, que o Parque Augusto conhece bem também. E agora a gente está... Chegamos a um ponto... Com a outra gestão já era ruim, mas com essa, assim, piorou muito... E é muito assustador. Amanhã eu tenho uma reunião, a segunda reunião com a PM, lá no Higienópolis, para explicar um evento Luau da Roosevelt. Porque tem 5 mil confirmados e eles querem saber quem é o dono do evento. E a Marta manda mensagem ameaçando que eles vão ser responsáveis se tiver uso de drogas. E foi bom ter vindo aqui ver a quantidade de pessoas que tem, Porque o que a Letícia traz de que as pessoas acham que a praça ou o espaço público é o quintal da casa delas, é o que acontece. Assim, a Roosevelt, a gente tem que ficar o tempo inteiro falando que é um espaço público, que as pessoas vão e que não importa onde elas estão. Então, o nosso movimento está assim, num dilema que a gente não sabe se a gente vai, abre uma associação para lutar de igual para igual com ela, porque ela fala em nome de todo mundo e essa... Lá tem a base da GCM, da PM, eles andam de carro no meio da praça. Né? É de uma violência assim, que a gente não consegue conter. Eles conseguiram diminuir bastante a vida, né? A vida noturna até. E aí, sei lá, é ver com a Letícia, até, tipo, se você acha, com todos esses projetos que estão vindo para a Câmara, sabe? Esse de alienação e esse mesmo dos parques, que foi aprovado na calada da noite, no meio do recesso, está muito claro que a gente não sabe o que vai vir, sabe? Mesmo esse, o 404, que tem aquela área que ninguém sabe para que ele quer vender aquela área, 50 mil metros quadrados, como resistir, assim? E aí, o quanto é importante que todas as lutas, em algum momento, se interseccionem. E também acho que esse momento de desesperança, ele traz... talvez uma renovação, que a gente fica, às vezes a gente fica tão paralisado que a gente, nossa, não é possível que isso está aqui, assim, né? Eu falo com a Letícia, falo, você viu agora a nova monstruosidade que você não sabe como reagir, né? E o que vocês acham, como lutar contra essa militarização, e claro, dentro desses espaços? Acho que é isso, mais ou menos. Só comentar rapidinho. A primeira coisa que eu queria comentar é falar com você que você não precisa estudar mais. Você tem conhecimentos que, no mínimo, no meu ponto de vista, eu jamais vou ter. E acho que não tem... Foi riquíssima a sua fala dentro do seu... do seu conhecimento... Não, do seu conhecimento de vida que não tem como a gente chegar perto. Antes de falar com você, Mário, eu queria comentar um pouco do que você falou... eu acho que é importante um pouco da fala dela de pontuar a periferia como a cidade real. Eu acho que isso é um contraponto à história da periferia ser descartada como um lugar, de nunca ser entendida como lugar, história do planejamento urbano, dos mapas descartarem a periferia. Então, acho importante ela colocar aquilo como um lugar e como uma cidade real. E, na verdade, eu concordo com você que a cidade como um todo ela é real. Mas eu acho também que a periferia tem condições que foram ignoradas ao longo de muito tempo, e a maior parte das pessoas mora, de fato, em lugares que são considerados como irregulares ou informais ou subnormais. Então, o subnormal é, na verdade, o que é padrão. Em relação a esses PLs, eu acho que a gente tem, em relação, inclusive, a conhecimento, a gente talvez tenha, fundamentalmente, dois níveis de conhecimento. Um é o que a gente vive aqui no cotidiano e essas experiências que tem de 40 dias de hortas urbanas, e o que a gente consegue ter muita concretude e olhar e falar, nossa, entendi, talvez eu não tenha as respostas, mas eu consigo me relacionar com isso. E o que eu acho que o Dória está trazendo são questões em outro plano e que são difíceis da gente perceber até as implicações mais intangíveis mesmo daquele negócio. Então, ele está vindo com... Até brinquei hoje com o Daniel que estou me sentindo... Não sei se foi com o Daniel, mas me sentindo num jogo de boliche, assim. Eu sou o pininho e o Dória jogando a bola de boliche. Eu estou tomando strike cotidianamente, porque é um atrás do outro, de coisas que a gente tem que parar, sentar, estudar, e de que vão... e está disputando conceitos, por exemplo, de interesse público. O que é interesse público? Para a gestão do Dória, ele está querendo colocar que interesse público é a rentabilidade da terra. E são conceitos em disputa. Então, eu acho que a gente precisa disputar esses conceitos, a gente precisa ter um entendimento... sobre a concretude da cidade, mas também disputar essas coisas num plano menos tangível. E como fazer isso é uma coisa que Eu adoraria ter a resposta, porque é uma questão importante. Isso está premente, está vindo, está atropelando a gente, está fazendo a calada da noite para provar. E eu queria trazer um pouco de coisas técnicas, ele falou da PPP, e discutir um pouco, enfim, colocar um pouco essas questões. O que, que quer dizer privatizar? O que quer dizer você conceder para o poder privado, e que não é qualquer privado, é um privado específico, é uma empresa com fins lucrativos, que é o mercado, um espaço, e não é só o serviço da limpeza ou o coco que você está considerando, mas é a área como um todo. Então, que são o que os parques, o Parque Augusta tem uma disputa que é diferente, porque ele ainda não está, ele está em uma disputa de se tornar um parque, de se reafirmar como um espaço, como um parque, mas outros parques de São Paulo estão ameaçados de virarem espaços que são, vão ser pautados pela rentabilidade do território. Então, você vai ter que transformar aqueles espaços em espaços altamente rentáveis para que eles se justifiquem, porque o interesse público é esse. O interesse público é a rentabilidade, é você ganhar IPTU em cima do imóvel, é você garantir que aquilo se mantenha sem custo do poder público, é o estado mínimo. E aí eu concordo com o Jean dessa disputa da esquerda ficar muito em cima de ou de dicotomia, ou é privado, né, ou é mercado, ou é Estado, a gente não conseguir sair desse debate, porque o Estado também, enfim, é um agente que está funcionando em prol do mercado, está re-regulando em prol do mercado, e tem todos os problemas que o Estado tem. Então, não dá para a gente ficar nessa dicotomia Estado-mercado, a gente precisa conseguir transcender, a gente precisa conseguir sair, precisa conseguir ter debates desses para poder sair dessa chave muito limitada. E a gente precisa entender que esses problemas estão aí, que é o que, enfim, o que você fez, de me escrever e falar, olha, tem esse PL, dá uma olhada, publica um texto, circular esses textos, para as pessoas conseguirem entender os problemas que, para quem está ali, para um advogado, um urbanista que vai ler aquela lei, já é difícil de entender, precisa colocar isso no mundo e precisa ter uma resistência que vai ser dos 20 centavos, que vão ser lutas muito concretas. A gente precisa transformar isso em questões concretas para a gente poder lutar. Se a gente ficar lutando contra o capitalismo... Nossa, não consigo ver o fim do túnel. Se são 20 centavos, dá para a gente olhar e falar, nossa, são 20 centavos. Vamos baixar, vai voltar a ser 3 reais. Roosevelt, eu tive esse domingo lá, estive trabalhando, levei livros e vinil para vender. Qual o problema da Roosevelt? É com os vendedores de rua? É com a música? O que você acha lá que atrapalha a Roosevelt, que não dá certo? Domingo nós corremos que nem o doido lá por causa do rabo. Coloquei minhas coisas em cima do carrinho e vazei. Os caras também... Comentário que rola é o pessoal que vende bebidas. Isso é o problema? É um dos problemas. Vou responder do ponto de vista de quem reclama, que não é o meu. Eles acham que o problema são os vendedores ambulantes, sim, porque gera a questão do lixo, e aí eles falam... É que eles falam muita bobeira, assim. Tipo, eles falam que os skatistas levam as drogas e que o barulho... O barulho é um problema. Eu acho que, de verdade, o barulho é um problema, e eu acho que isso é o que a gente tem que... É uma área de conflito que tem que ser gerida. O restante, eu acho que a gente consegue se acertar, sabe? Tem... dá para fazer coleta seletiva, dá para eles colocarem melhores pontos de lixo, dá para fazer muita coisa. A questão do barulho tem a questão técnica, né? de ter alguma parte acústica. Tem a lei do psio, que geralmente não é respeitada, confesso. Mas, assim, o que eles põem lá, assim, que aumentou a violência, que é mentira... que as pessoas, 70, eles usam muito 70%, então 70% dos moradores não conseguem dormir. Eles representam 70%, é tudo 70%, é o número mágico deles. Mas a gente está tentando resistir, assim, a gente está vendo como consegue articular com os ambulantes, para que eles não sejam expulsos, porque eles são super importantes. E, assim, na crise, no meio do desemprego, você ainda tirar o trabalho informal, sabe? É insano, assim. Boa noite. Sou... agora é diferente, não é? Boa noite a todos e a todas, sou o Ricardo. Tenho trabalhado um bocadinho sobre a importância dos movimentos informais para a discussão do direito à cidade e estou aqui com a galera lutando com o parque há uns 2 meses. E não sei, isto são dúvidas que eu queria levantar aqui com vocês, deste processo que eu tenho participado e do que foi também esta discussão que nós tivemos aqui, que é, será que o Parque Augusto interessa como parque ou interessa como processo de discutir a sociedade? Porque esse está a ser um problema que eu acho que nós estamos a ter dentro das nossas discussões, que nos temos reunido 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, nas nossas vidas, que é, a partir do momento que o poder público se apoderou do Parque Augusta, a discussão está a ser diferente. E está a ser diferente no sentido que é, estamos a lidar com grana, estamos a lidar com muita grana, e começamos a lidar com um parque para quem? E isso está a ser um problema para nós, que queremos um parque, mas que queremos outra sociedade. E eu acho que é importante refletir sobre isso. Porque neste momento, agora passados 2 meses, e é muito complicado, estando dentro do processo e querendo um parque, não negociar, mas por outro lado eu acho que se está a perder coisas do processo, que não se deviam perder se queremos lutar por aquilo que o Parque Augusta quer lutar, que eu acho que é o mais importante. Eu queria fazer uma fala breve também, estamos chegando às 10 horas, né? Então, importante a gente... O Dani também quer falar, mas é dialogar com o que o Jean falou e que o Acácio teve a réplica ali, né? Em relação à ocupação ter sido vitoriosa ou derrotada, Eu que estou muito envolvido no movimento, como boa parte das pessoas que estão aqui, eu acho que a gente divide esse sentimento, que assim, a ocupação não acabou ainda. Tipo, a gente simplesmente... Eu acho que isso é interessante de pensar, né? A ocupação territorial ela é importante para levantar a pauta, né? Para trazer pessoas e tal. Mas, assim como o amigo Hortelão falou ali, a gente faz assembleias, né, semanais há, tipo, no mínimo 3 anos e poucos. Então, de certa forma, a autogestão, se não a ocupação, a autogestão se mantém encarnada nessa coisa do que é o movimento, né? E aí, o que é o movimento? Acho que tem se amadurecido a noção de que o movimento Parque Augusta, e aí fico me pensando, se não são todos os movimentos sociais que são assim, que eles se configuram como uma ferramenta social de participação na vida política, né, e na cidade como um todo, né? Então, a gente não ficou só 30, 40 dias... né, em autogestão. A gente está 3, 4 anos em autogestão e às vezes com poucas pessoas, às vezes com muitas pessoas. E só para terminar a minha colocação, a gente tem uma grade de atividades intensa que, idealmente, seria ideal que acontecessem dentro do parque, né? Só que a gente, antes de chamar esse fórum, a gente estava num quórum, até rima, né? Um quórum no movimento que a gente não conseguiria encarar uma ação direta com a situação que a gente tinha. Então, a gente pensou, vamos propor uma espécie de ocupação que ela não é cercada no território do parque, mas ela tem um foco no parque e ela se distribui pelo centro e através das transmissões ao vivo para o mundo inteiro. E, de certa forma, é uma zona autônoma, só que não zona, né? O tempo. A gente está meio que criando uma espécie de ocupação temporal, de ocupação ocupar o tempo autônomo, né? É o criar o tempo autônomo, criar um calendário autônomo no meio da cidade. E aí eu concordo muito com o Acácio, e acho que até coloco... não foi só o Acácio que falou, acho que a Lana... também, enfim, todos colocaram essa questão da dicotomia, né, do Estado, do público estatal e o privado. Talvez a gente tenha que continuar os nossos debates e as nossas atividades partindo do pressuposto de que a gente quer alguma coisa por fora dessa dicotomia, né? Para a gente não precisar também ficar lidando com as questões imediatistas o tempo todo, né, de resposta ao poder público e tal. A gente precisa criar essa nova realidade, e essa nova realidade está sendo criada, eu acho que germinada esse tempo todo através das ações do movimento, e eu vejo esse fórum como uma espécie de ação direta nesse sentido de ocupação transterritorial, né, e temporal também. E eu gostei muito do que a Lana falou da questão da cozinha comunitária. Eu acho que esse fórum ele se propõe justamente a isso, né, a acolher, a receber pessoas que tenham proposições e tenham, de certa forma, sugestões de como realizar essas proposições, né? E então, como que a gente faz para ter uma cozinha comunitária lá dentro, né? Simplesmente ocupando ou, enfim, segue o microfone. E complementando um pouco pelo mesmo caminho e pegando um pouco dessas falas do que a gente vive hoje, né? Principalmente aqui em São Paulo, com essa nova gestão, esse sentimento de strike todos os dias, uma coisa nova, né? Eu fico... A gente também sempre acompanhando, a gente cruza com várias outras lutas, com vários outros amigos, outras conversas, e a gente sempre brinca, assim, nossa, um ano e meio, dois últimos anos, o mundo desabando, e a gente continua lutando pelo Parque Augusta, né? E a gente continua mantendo a luta viva, a gente continua mantendo a chama acesa e acompanhando o mundo, o desabar desse mundo. E para a gente é muito esquizofrênico isso, né? Porque como é que a gente ainda... tudo acontecendo e a gente se mantém. E daí, cada vez mais essa resposta, para mim, fica clara, né? Porque justamente a gente está numa condição reativa, sempre sofrendo esse mundo desabando. Só que, como a gente já estava em processo, num processo criativo, num desejo de construção de novo mundo, e aquilo, isso segura o nosso tesão, né? Então, acho que é um território pequeno, mas a gente nunca parou de discutir nele o mundo que a gente desejou. E, de certa forma, essa é a vocação do parque, né? Ele é um lugar de cura, mesmo a gente não estando lá. A memória dele nos nossos corpos, mesmo depois que a gente foi enxotado, continua sendo um assunto de cura, né? E eu acho que é isso que a gente quer potencializar. Acho que essa é a vocação desse espaço, nesse centro super tumultuado, super conflito, cheio de tensões, mas também maravilhoso e gostoso e libidinoso, que é esse centro dessa cidade, por mais caótico e louco que ele seja, né? Ele é um puta laboratório, né, para se viver um novo mundo, né, um desejo, uma construção de novo mundo. Só queria complementar, falar isso, porque eu acho que esse é o desejo para nosso com essa programação, com esses debates, né? Estamos pensando no Parque Augusta, mas estamos pensando também um novo mundo, desde do âmbito mais filosófico, como também prático. Existe uma questão de disputa de gestão de parques. A gente começa a ver planilha de parque, a gente fala, meu, mas que ridículo, como é que custa isso para cuidar de um parque? Sabe? É o momento também de entrar nessas questões, nessa ilusão de que as coisas são caras. Por que que paga tudo isso para parque? De repente, a gente, com 1% desse valor, faz algo muito, muito mais legal. Então, essa dimensão técnica, essa dimensão também burocrática que a gente vem sempre cruzando nesses últimos tempos, ela também é super criativa, porque você percebe nos detalhes o porquê que estamos aqui, né? Então, acho que esse é o desejo também desse mês, a gente até entender questões de, por exemplo, por que que a cidade não tem mais dinheiro para os parques, né? Faz sentido? Deixa lá, ele cresce sozinho, a gente faz uma limpeza, uma manutenção. Por que que é tão caro? Para onde está indo esse dinheiro? Como é que se dão essas relações, né? Então, Enfim, só para compartilhar um pouco, que esse experimento desse mês, ele também está sempre sobre esse micro que a gente está olhando macro e sempre é revelador. Então, a gente foi uma escola muito grande ter esse cruzamento com a prefeitura, com o Estado, ao longo desses 4 anos, porque deu para entender a razão pela qual estamos aqui. E elas estão também em detalhes ali, não só nesse todo, que a gente está nos dois, né, nos detalhes, e nesse todo que está aí. Vou falar bem rapidamente. Eu sou Marília, sou arquiteta, trabalho no Teatro Oficina. E vocês falaram muitas coisas maravilhosas, assim, anotei, devorei muitas coisas, mas ficou para mim uma coisa forte que eu queria passar como experiência, que o Teatro Oficina, ele tem essa luta com a propriedade privada, né, que é a propriedade legal hoje do Grupo Silvio Santos, que é o terreno em torno ao teatro, que fica no bairro do Bixiga. E aí são 36 anos de luta, o Teatro Oficina chegou lá antes do Silvio Santos, chegou lá antes do Minhocão, que rasgou o bairro, dividiu, descaracterizou e tudo mais. E aí eu fiquei pensando o que você colocou, né, como reinventar essa paixão, né, pelo lugar, e tu acabou falando, mas eu quis falar que é isso. Aí a minha experiência, assim, de reinvenção, eu estou lá, vai fazer 7 anos, o Zé está há 60, tem pessoas que estão há 20, 10, e sempre a questão do terreno, diferente de vocês, a gente nunca ficou lá muito tempo, né? Sempre ali, desde quando a Lina fez o projeto para o Teatro Oficina, que é esse projeto que está lá há 20 anos, ela já propunha uma ocupação do terreno do entorno com um teatro de estádio, que é um teatro inspirado no Oswald de Andrade, um teatro público, uma ágora aberta, que não fosse esse teatrinho de shopping, assim, que está proliferando hoje, e que não é o Teatro Oficina. E aí, desde então, teve ali um projeto do irmão José Celso, que é arquiteto, projeto do Paulo Mendes da Rocha, projeto de muitos estudantes de vários lugares do mundo, os arquitetos que estão lá no Teatro Oficina hoje. Durante a Bienal de Arquitetura de 2013, a gente fez um laboratório, criou-se um projeto para o entorno do teatro. No entanto, a gente nunca chegou lá, de fato. E eu fiquei pensando o que inspira essa luta tanto, sabe? Que é para além de... Porque vocês ficaram lá 40 dias, saíram, e aí você disse a ocupação não acabou, de fato, não acabou. Que, né, claro que é preciso a gente pisar na terra, sentir que terra é essa, sacar como ela vibra para propor e se inspirar através dela. Mas acho que isso aqui... essa reinvenção cotidiana, dessa paixão de ficar levantando questões sobre esse assunto, é que vai deixar essa chama acesa. Porque no teatro, por exemplo, a gente até às vezes esquece o terreno, mas aí vem uma nova peça, a gente faz uma cumba antropófaga que a gente está fazendo, que é baseada no manifesto do Oswald de Andrade, que tem um texto que fala da posse contra a propriedade, isso inspira a gente volta a questão para o terreno de novo. E aí tem... de repente, a gestão passada quer privatizar os baixos do Minhocão, que fica em frente ao Teatro Oficina, que tem a mesma área que o terreno do entorno, que estava sendo ocupado por moradores. A gente olha de novo para aquela questão e entende que não é mais o entorno do Teatro Oficina, mas os baixos do viaduto também, e é um pensamento de cidade, não é só um lote ali, sabe, encerrado no entorno do teatro. Então, é sempre essa reinvenção dessa paixão que, no nosso caso, é muito tem um paradigma da poesia, né, e da literatura, para sempre se manter acesa, que é o teatro, que é a dramaturgia, que é Oswald de Andrade. Acho que é isso, assim. É isso. Acho que essa reinvenção dessa paixão permanente. Né? Bom, obrigado pela presença de todo mundo. Eu fiquei pensando muito, o Acácio falou que nós estamos esgotados. Mas desculpa, esqueci seu nome. Alana. Alana falou que nós estamos paralisados. Eu achei que me deu muito uma impressão da mesma coisa. Nós estamos sem reação, sem conseguir fazer nada. E essa questão dessa dicotomia e dessa pluralidade de movimentos e o mundo está desabando e nós ainda preocupados com aquele terreno, Isso não deixa o mundo estar desabando, não deixa de ser uma estratégia para que as pessoas fiquem se sentindo realmente nessa paralisia e abandonem as causas que não são as mais essenciais à subsistência. Você não consegue ter pessoas lutando por um parque em lugares que elas estão lutando por saneamento básico, em lugares que elas estão lutando para conseguir ter o que comer. E é o lugar onde o mercado se apropria. Se nós pararmos de lutar pelos nossos 20 centavos, eles vão aumentar esses 20 centavos. Se nós pararmos de lutar pelo terreno porque o mundo todo está desabando, eles vão construir prédios, eles teriam construído prédios. E essa estratégia não é aleatória. A estratégia não é nem um pouco aleatória, não é apenas coincidência. E eu entendo aquilo que o Jean disse, que a perda do território sempre causa um impacto. Mas eu posso até ser um pouco otimista. Eu acho que a gente não perdeu o território porque ainda não tem prédio lá. O território, ele está lá. Nós ainda não ganhamos, mas ainda não perdemos. Né? E nós temos duas boas perspectivas de poder ganhar esse terreno aqui do qual nós tivemos que sair, mas que ficou lá parado no tempo. Que é uma, a possibilidade de fazer o projeto, participar do projeto, construir, cada um aqui participar da construção do projeto, do que vai ser o parque. A gente poder desenhar a cozinha comunitária, a gente poder desenhar banheiro, como o Sidney falou, banheiro comunitário, onde vai ter banco, onde vai ter equipamento, o que vai ter lá dentro. Isso eu acho que é uma grande vitória. E tem uma outra que eu considero que seria um segundo passo, que seria realmente em como garantir que isso se mantenha. Como garantir que aquele banco vai continuar lá? Como garantir que aquela pessoa vai ter direito de estar lá? Que é uma questão de gestão, e a gestão muda, né, a cada 4 anos da cidade, a cada 2, às vezes, quando as pessoas saem para se eleger para outras coisas, da cidade, do Estado. E foi o que o André falou. Como que a gente faz isso? E eu estava louco para fazer essa pergunta. Como que vocês acham que a gente pode garantir que essas conquistas realmente se efetivem e se mantenham? E ninguém sabe dizer como. Todo mundo ficou perguntando como, como, como. A gente não sabe, e eu acho que é justamente por isso que a gente é só por isso que a gente consegue fazer. Porque se eu chegasse, ou qualquer um chegasse e falasse eu sei como, não seria comum. Para a gente fazer uma coisa comum, tem que partir de algo que não seja senso de uma ou outra pessoa. A nossa amiga do Teatro Oficina compartilhou uma experiência dela. Serve muito bem para o Teatro Oficina. Muitas coisas podem ser aproveitadas para que Augusto, mas ela não quis colocar isso como, olha, tem que ser feito assim, assim, assim. Eu acho que é isso, é trocando experiências, trocando ideias, que a gente vai encontrar como fazer isso. A gente ainda não sabe, mas para a gente descobrir, a gente precisa realmente não saber. Senão, a gente estaria só reproduzindo um sistema que já existe e já está falido há muito tempo. E eu acho que é isso. Esse mês todo está focado em a gente pensar como. Todo mundo que está aqui na sala, que quer sair desse estado de paralisia, desse estado de exaustão, de dormência e de até escravidão, uma letargia, mas uma letargia por um abismo, está tão abismado com tudo isso que está acontecendo, é poder, de repente, lutar por esse terreno agora. Não porque é mais importante ou não, é porque tem que ser alguma coisa. De repente, quando a gente conseguir isso, a gente consegue desdobrar essa parte dessa luta. Por exemplo, hoje eu descobri, vendo uma foto satélite que o Daniel mandou, uma área verde enorme do lado da favela do Pinho, toda murada. Daria um puta de um parque. Então, mas eu não conhecia. Eu conhecia a Favela do Moinho, como a Favela do Moinho, por tudo que eu vi, mas eu não conhecia aquela área. Mas é efetivamente, não é um parque. É um desejo de ser um parque. Então, é uma possibilidade, por exemplo, de repente, esse parque Barra Funda ser o meio de articulação com a luta do Moinho. E lá, todos esses equipamentos de cozinha comunitária, de banheiros comunitários, de espaços comunitários, bibliotecas comunitárias, terem também uma outra articulação. Né? Porque se a gente também não participar, em último caso, nem que seja só do desenho desse projeto, acontece aquilo que a Larana falou. É, que o Acácio também falou, isso deve acabar, esse parque gourmetizado valoriza a região, aumenta os aluguéis e as pessoas saem. E é isso. Acho que não saber como é o pré-requisito para a gente conseguir fazer alguma coisa. Acho que também gostaria de falar muito, mas parece que eu vou falar amanhã. A gente tem amanhã permuta justa, 19 horas. Eu vou estar participando, então eu prefiro estar falando mais amanhã. Trazendo outras ideias aí do como, eu talvez seja um pouquinho metido o suficiente para falar como. Talvez naquela vez, hein, Acácio? Se a gente tivesse colocado aquele trator para dentro do parque, derrubando aquele muro. Hoje a gente estava em outra... A gente estava com um problema com o IPHAN, porque talvez a gente tombe o muro, né? Enfim. Mas eu, por mim, a gente tem que trazer essas ferramentas, essas provocações mesmo para a sociedade, porque criando e dentro desse embate que a gente vai descobrir esse como. Enfim, é isso amanhã. E segue amanhã, quarta, quinta, sábado, tem festa aí em algum momento também, que a gente não é de ferro, para trazer esse caldo e emulsionar essas emoções e, meu, garantir que a gente tenha realmente esse parque, porque a gente ficou de 2013 para final de 2013, então começo de 14 até 15, que a gente recuperou, né, na ocupação aquele território. Estamos aí 2 anos com uma grande... uma mobilização do núcleo mesmo aí dessa luta do parque, fazendo inúmeros questionamentos na prefeitura e até ter esse resultado que a gente está tendo agora, né, de 2 anos de luta intensa. Fala aí, Guto. E agora, 2017, é o momento de recuperar isso. Eu acho que tem que sair daqui essa recuperação e é por isso que a gente vai lutar. Acho que vamos aí.